con esta canción. Oh, oh, libre, casi ahora, rascarme un corazón y demos la niña paisán. Paixão, por ti sou. canção é santo, tu és santo, imensurável, sem igual, és minha canção, és minha canção, és minha canção. Te aplaudimos, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo.